Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio de Freitas Vênus, que tá? Estamos aí. Vandeiro de Freitas. Olá, jovens. Bruno tá aqui hoje. Trabalho. Exatamente, vamos lá. Nós temos aqui, ainda bem que o Bruno tá, porque senão ele ia, né, monologar essa pauta. Tretas do mercado de videogames. Existe uma tagline que tá pegando todo mundo. Aspas. A Microsoft pretendia gastar até tirar Sony do mercado. A gente tá tendo essa semana aí uma audiência sobre o caso da compra, né, da Activision Blizzard pela Microsoft. Sim. Lá nos Estados Unidos você tem uma audiência do FTC, que é o Federal Trade Commission, que é o órgão lá que regulariza mesmo o mercado no geral, né, no econômico e financeiro nos Estados Unidos. E aí tá tendo uma audiência lá entre a Microsoft e o FTC, a Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí tem sido chamados aí vários personagens, vamos dizer assim, do mundo dos games, da galera engravatada, o Phil Spencer, o Jim Ryan, que são os CEOs aí de PlayStation e Xbox, várias outras pessoas, e tem rolado muitos documentos, né? Estão sendo usados no julgamento, no julgamento não, nessa audiência, né? Porque não é exatamente um julgamento ainda. Mas aí, às vezes, tem vindo à tona algumas mensagens, assim, de alguns funcionários, nesse caso aí da Microsoft, que era o Matt Booty, né? Que é o presidente do Xbox Game Studios, falando que eles tinham a oportunidade naquele momento de gastar dinheiro a ponto de tirar a Sony do mercado, no sentido que, segundo ele, a batalha por conteúdo hoje ainda tá no momento onde dava pra, sei lá, às vezes perder alguns bilhões de dólares pra no futuro você ter uma dominância de conteúdo e de fato ter gastado a grana a ponto dos seus concorrentes não terem pra onde ir, né? É engraçado, Jurandir, ele dá até o exemplo no e-mail da indústria de streaming. Ele fala que hoje é virtualmente impossível alguém conseguir criar um streaming 100% novo, assim. Porque não teria conteúdo mesmo, não tem onde arrumar conteúdo. Tem conteúdo suficiente, né? É, porque todos os conteúdos de prestígio hoje em dia já estão na mão de alguém, assim. É por isso que o Mark Zuckerberg, ele desistiu de fazer o streaming do Facebook, né? A ideia era realmente criar a Facebook Studios, né? E ele conseguir produzir as paradas e ele comprar licenças, né? Comprar licenças de outros estúdios pra colocar nele. E aí, sendo que todo mundo agarrou seus próprios estúdios, seus próprios conteúdos, na verdade. E aí, ninguém quer soltar, né? Não, hoje em dia ninguém quer soltar nada, assim. São as únicas coisas valiosas, né? Que esses estúdios têm são os direitos, né? A IP hoje em dia é o que mais vale, assim. E dentro do videogame isso é extremamente verdade também. É engraçado ver que a Microsoft teve uma onda de documentos aí sobre aquisições, e aí tem lá uma primeira lista de 100 nomes de estúdios que eles foram reduzindo de acordo com a possibilidade de compra ou não, e aí também várias análises de quão benéfico eles seriam pro catálogo deles, né? Uhum. E alguns do que chegaram aí na... Que aí com o tempo eles iam cortando, né, e chegando nos candidatos melhores. E um desses candidatos que o Phil Spencer identificou que era um dos melhores seria a SEGA na época até. Caraca, hein? Imagina aí, isso é poucos anos atrás, né? Sendo que a SEGA ganha muito dinheiro, inclusive licenciando seus produtos para outros videogames, né? Sim, então assim... Pô, a quantidade de coisa que daria para retornar, cara. É, doideira. E é engraçado que eles, no e-mail, eles falam que talvez a proposta não seria nem tirar os produtos dos outros consoles. Aí, no caso, acho que talvez nem PlayStation seria o maior impedimento, próprio Nintendo, né? Hoje em dia, Sonic vende muito em console Nintendo, é muito visto como um produto que se dá bem no ecossistema da Nintendo, por exemplo, né? O Sonic, cara, tem vários outros produtos aí. Mas a ideia seria botar no Game Pass e continuar a estar nos outros, assim, né? E aí também teve uns documentos que vendo que a Microsoft chegou a considerar a própria Square Enix em 2019 como um dos alvos aí. Imagina, Final Fantasy remake exclusivo do Xbox. Essa semana aí o Final Fantasy XVI tá lançando só pra PlayStation 5, né? Pois é. Eu imagino que isso teria sido talvez diferente, assim, se tivesse passado e tal. Se bem que a Microsoft, ela tem uma política muito de que é mais interessante vender jogos pra todo mundo do que deixar exclusivo só do videogame dela, né? Quando ela vende pra todo mundo, ela cria a possibilidade de faturar mais grana, né? Mas assim, depende, né? Porque exatamente esses documentos estão mostrando aí que vários dos jogos da Bethesda que são exclusivos agora para o Xbox teriam versões de PlayStation também que foram cortadas mesmo por conta da compra, assim. Então não é bem... Sim. O próprio Starfield é um projeto que chegou a existir, inclusive, uma negociação com a Sony, um começo de conversa, da Sony tentar comprar a exclusividade do Starfield na época. Eu tenho a sensação, Felipe, de que esses jogos exclusivos da Microsoft, de Xbox, eles acabam tendo um alcance muito menor, né? Ah, mas isso é verdade pra qualquer exclusivo, teoricamente. Não, eu sei, mas às vezes um exclusivo de PlayStation 5, ele é muito mais falado e é muito mais comentado do que um exclusivo de Xbox. É difícil... Porque, porra, são melhores jogos na maioria das vezes. É, são melhores jogos e o PlayStation 5, ele tem mais gente, né, com o console, né? Mais base instalada, né? De regra geral, sim. É difícil porque a Microsoft hoje em dia, há muito tempo, ela já não fala muito de número de vendas de jogos. A Sony mesmo geralmente fala quando são bem-sucedidos, assim. A Microsoft não fala porque vende pouco. Se vendesse muito, ela tava falando. Eles falam muito do que a gente chamou do MAU, né? Que é o usuários ativos mensais ou usuários totais. Uhum. Isso eles costumam falar, só que aí assim, entra todos esses números, por exemplo, do Game Pass, né? Que é um negócio muito mais difícil de mensurar mesmo o que, que seria venda, né? Não existe, por exemplo, um equivalente igual hoje tem no streaming de música. Tantos milhões de streamings equivalem a tantas vendas, né? Hoje em dia tem isso, né? É assim que, por exemplo, a Billboard faz os rankings dela, ela faz uma conversão de streamings para número equivalente de vendas. A gente não tem isso para videogame, tipo, atingiu tantos usuários, isso no passado significaria tantas vendas, assim, não tem como ter essa ideia. Então é um mercado muito mais difícil de fato mensurar, porque, pô, os jogos estão no Game Pass, então, e o que que a pessoa que jogou, ela jogou quanto tempo, jogou, sabe, é uma parada complicada. Quantos jogos do Game Pass você jogou nem uma hora e nunca mais encostou? Sim, até porque são jogos gratuitos, então você normalmente só vê qual é, né? Você quer ver qual é pra jogar, né? Ou não. Exatamente. Então, assim, ainda mais hoje em dia que tem o xCloud, você não precisa nem baixar. Você é foda mesmo. Faz pelo streaming lá, só vê. Esse jogo que eu já abri só pra ver qual é que é. É, se você gostar, você baixa, ou às vezes nem baixa. Depende do jogo, dá pra jogar pelo streaming suave, assim. Sim. Eu joguei o Life is Strange lá, o True Colors, que era o mais recente na época, todo via streaming. Mas essa expressão de gastar até tirar a Sony do mercado, ela parece, tipo, apocalíptica e, né, e grosseira e tudo mais, mas, brother, capitalismo é exatamente isso, né? São as líderes do mercado querendo destruir os seus concorrentes, né? Eles não querem ser, não são um negócio amigável. Ainda mais quando é você que tem que correr atrás, e é você que tá tendo que correr atrás, tendo mais dinheiro de quem tá liderando, do que quem tá liderando. O que é pior ainda, né? Porque a Microsoft tem muito mais dinheiro do que a Sony e tá atrás. O que é que pode ser feito? Comprar, né? Comprar em estúdio. Foi o que a Microsoft mais fez nos últimos anos, foi isso daí, né? Comprar estúdios, né? É foda que muitos dos argumentos que a Microsoft usa pra a compra não ser barrada é falar que ela não tá fazendo isso, né? Essa compra de 70 bilhões de dólares da maior publisher da América do Norte e do mundo, né, basicamente, não é sobre isso, né? Não é sobre tirar a Sony da jogada na base da grana. Mas aí, do nada, tem um e-mail do cara que é chefe dos estúdios da Microsoft falando, vamos tirar a Sony da jogada na base da grana. É, foda. É complicado. Nas internas, o que é isso, né, mano? É muito complicado. É foda, a galera tá puxando cada coisa, cara. Teve uma reportagem investigativa na época da Bloomberg, do Japão, falando que... Um repórter japonês lá da Bloomberg, falando que a Microsoft tava consultando vários estúdios japoneses pra comprá-los, isso em 2020. Novembro de 2020. Aí, poucos dias depois, o Phil Spencer estava dando uma entrevista. Ele estava dando uma entrevista no dia 11 de novembro de 2020, sendo que essa matéria tinha saído no dia 7. E ele estava dando uma entrevista e o repórter perguntou isso. Ele falou, não. Ele falou de um jeito, aquele jeito meio fugindo, assim, né? Falou, pode ter negociações que não me envolvem, mas, assim, da minha parte, não é exatamente, não tem acontecido isso, não, e tal. Aí, nesses documentos, revela que um dia antes, no dia 10 de novembro, foi o dia que ele pediu o presidente da Microsoft, o Satya Nadella, para poder criar uma apresentação para propor uma compra da SEGA. Um dia antes, sabe? Assim, a gente vê que, tipo assim, as palavras públicas e isso não é... Não tô falando especificamente da Microsoft, isso, todas essas empresas são assim. Sim. A gente tem visto, por exemplo, o próprio Jim Ryan, que é o CEO da Sony, e que tem sido falado várias coisas, assim, sobre o medo de perder Call of Duty. num e-mail para os funcionários dele, ele falou: "Ah, não tenho medo nenhum de perder Call of Duty, eu só quero causar, melhorar, né? Eu quero melhorar os nossos termos, assim, entendeu? Aproveitar desse momento para melhorar os termos dos contratos e ter uma garantia maior, assim." Então a gente vê que essa galera fala publicamente uma coisa, mas por trás ali as motivações são outras mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes sabe e tem um pé atrás, mas não vê explicitamente acontecendo. Nesse caso aqui, que você tem esse julgamento, que tem documentos aí que estão sendo expostos, às vezes documentos que eram para ser censurados, né? Algumas informações mais sensíveis para as empresas que os advogados não fazem direito. Por exemplo, a gente teve da Sony aí, que os advogados da Sony foram fazer aquelas rasuras no orçamento do Last of Us Part 2, do Horizon. Sim. E fizeram de uma forma super porca, a galera entrou no Photoshop e conseguiu diminuir lá aumentar a exposição, sei lá, que eles fizeram, e deu pra ler, assim, os orçamentos lá, mais de 200 milhões de dólares. Parece proposital essa parada, né? Porque é tão bizarro o negócio. É muito mal feito, muito amador, né? Uma coisa de uma empresa bilionária que tá lidando com uma parada super séria, não saber censurar direito um documento. Aí tá lá que o The Last of Us Part 2 custou 220 milhões e que o Horizon Forbidden West custou 212 milhões, né? Sim. Pra fazer. Olha o gasto que se tem desses grandes jogos, né, cara? Pois é que hoje em dia a gente ouve, tipo, muito por trás das cortinas, assim, que um jogo desse tamanho, se ele não chegar a eventualmente vender 10 milhões de cópias, pelo menos, ele não vale a pena, sabe? O pessoal não disse que o GTA 6 tá beirando ali 1 bilhão de orçamento? No total, teve uns papos desses aí, né, mas... Cara, imagina esse jogo. E retorna, né, mano? É o bizarro que retorna. Esse GTA, GTA 5 tem 1 bilhão em um dia, né? De receita, no caso. Tem. De cópia, né? Eu queria saber o quanto que GTA V já rendeu, sabe, de grana. É, eu acho que eles não... Eu não sei se eles já chegaram a falar a receita inteira, né? Mano, é foda, porque eu vejo o... Tipo assim, essas empresas grandes brigando é uma parada que meio que sempre existiu, né? A gente tinha Sega e Nintendo nos anos 80 ali brigando, e Atari também com a Nintendo, né? A gente sempre teve essas grandes brigas, essas grandes rivalidades, e o poderio financeiro, ele sempre... Por mais que existisse alguma empresa mais poderosa, ele sempre ficava de lado quando o resultado era os jogos, né? Então, se você tivesse jogos bons, você conseguiria se sobressair, né? Foi o caso da Nintendo mesmo, né? Só fazer muitos jogos bons e muito superiores ao que o Atari, por exemplo, tava entregando. Sim. E aí, cara, foi engolido, né? Não teve jeito, né? Teve aderência, né? E aí eu acho que é muito parecido com o que a gente vê por aqui, porque a Sony... A Sony não é nenhuma coitadinha, tá? Não precisa ser tratada como coitadinha. Mas nesse caso específico, a gente tá vendo uma parte ativa, né? Que é a Microsoft querer destruir a Sony, né? E por mais que possa ser força de expressão, vamos arrebentar esses filha da puta, não sei o quê. Existe um interesse, sim, de querer ser o líder do mercado. E se a liderança de mercados você conseguir atingir minando os estúdios que produzem jogos pra Sony... Então eles fazem isso. Por isso que vai comprar estúdio, né? O próprio... A Activision aí é um caso desse, né? Que é uma empresa que produz muitos jogos e é responsável por muitas vendas no PlayStation. Você compra, você mina, né? E é por isso que a Sony sempre defendeu muito essa postura, né? De, a compra da Activision pode ocasionar o fim de uma era, sabe? De aquele drama todo. E aí eu acho que é porque eles já tinham acesso a esse e-mail, talvez. Que era... Esse e-mail foi vazado tem um tempo, né? Agora nessa semana, né? Na verdade, a prova... Não, eu sei, mas era uma prova que ele já tinha, né? Ou eles conseguiu essa semana esse e-mail? Não, foi essa semana, né? É, né? É. Então, mas assim... é foda, porque a Microsoft já mordeu o Minecraft. Ainda sai pros dois, mas se um dia ela falar não sai mais, não sai mais. Exato. Aí que mordeu o Call of Duty, que é porra, o tamanho disso, sabe? Aí daqui a pouco o cara faz um esquema Fortnite, tá ligado? É isso, daqui a pouco todos os jogos mais jogados do mundo só tem na Microsoft. Tem. E não adianta. A Sony nunca. Cara, é só lembrar da Kodak, da. Quem mais? Que era a Nokia, tá ligado? A Nokia dominava e numa época você falasse assim: alguém vai chegar e vai dominar. O pessoal ia rir da sua cara, sabe? Sim. E aí acaba, mano. É foda, a empresa é foda. Às vezes o cara é líder isoladaço de mercado. E aí passa 5 anos e não existe mais, literalmente. É, doideira. Yahoo, mano, Yahoo, tá ligado? Antes do Google, o Yahoo era dono da internet. Era mesmo, né? Era sinônimo de internet, né, o Yahoo? Não tinha, tipo assim, naquela época você fala... Era o equivalente... O rival dele era o KD. Exato. Hoje em dia analistas dizem que o pessoal do Google tá com medo da porra da inteligência artificial, né? Sim. Que é a primeira parada que realmente pode bater de frente com o Google, com o modelo de negócio do Google. Porque ele não traz lista de sites, né? Ele traz a informação, né? Exato, ele tem o potencial de trazer a resposta. É. Pode abalar a estrutura da internet, tá ligado? Não dá pra gente... mas a Sony... A sorte é que hoje em dia ele traz informações que não são muito confiáveis, né? Sim. Mas quando a partir do momento que começar a trazer informações confiáveis, lascou, mano. Lascou mesmo. E aí não vai demorar muito, exatamente. Mano. Eu tava falando isso pro meu pai ontem, Evandro. Eu tava explicando pro meu pai porque ele do nada, simplesmente do nada, ele perguntou assim, o que é Avatar? Caralho, o filme? E aí lá vai eu fazer, né, preâmbulo. Você se ajeitou na cadeira. É. Minha hora fazer lá o preâmbulo, da explicação. Eu tive que explicar um pouco sobre o que é internet. Conceitos fora do próprio filme Avatar, né? Mas explicar sobre Avatar, sobre você se colocar em uma nova dimensão, em um outro lugar. E isso se torna o seu Avatar, né? A sua representação. E aí a gente foi conversando. E aí ele perguntou assim, como é que o Google ganha dinheiro? Caralho, olha aí, muito bom. E aí eu comecei, né? Aí fui lá, cara, os serviços do Google são gratuitos, mas eles ganham muito com publicidade. Quando você faz uma pesquisa, os primeiros resultados normalmente são pagos. E aí comecei a explicar sobre a mecânica inteira, né? Porque ele ficou muito curioso como é que o Google armazena toda a internet. Uhum. Ele falou assim, a pergunta dele foi assim... Como é que o Google consegue guardar toda a internet dentro dele? Aí eu tive que explicar a parada dos redirecionamentos, né? Ele faz meio que o intermediário entre o conteúdo que está na internet e o usuário. Aí, né? Eu fui abrangendo um pouco essas coisas e aí eu cheguei na inteligência artificial e falei assim, pai, no futuro... hoje a gente, quando quer saber de alguma coisa, a gente pesquisa no Google... E ele traz uma lista de opções com esse resultado, com esse possível resultado que você está pesquisando. Em breve a gente vai perguntar algo e simplesmente vai ter a resposta. A gente não vai acessar o site. Isso pode ser até o fim dos sites, pode ser o fim de um monte de coisa, entendeu? Mas você vai ter a resposta precisa. E é capaz dele tirar uma dúvida que você nem estava tendo naquele momento. Sim, mas que você iria ter. Ele prevê uma dúvida sua. Isso é muito bizarro, muito louco. O futuro tá cada vez mais... maluco, e com certeza todas essas empresas já estão trabalhando em desenvolver as suas próprias ferramentas, né? Sim. Imagina essas empresas grandes, tipo o próprio Facebook, assim, o que tá vindo aí, né? Sim. Loucura, loucura, loucura demais. É isso que a gente pode dizer, Felipe, com esse e-mail aí é fim? Não vai ter venda? Isso aí tá provado que a Microsoft tinha má intenção com a compra? Eu acho que, na verdade, não tem piorado tanto o caso dela, você acredita? Tem sido um processo muito longo e confuso, assim, porque tem rolado, tem os repórteres que estão lá e tem passado, né? Tem como ouvir, né, a audiência. Tem sido um processo muito confuso, assim, sabe? Uhum. Então, acho que existe uma percepção de que talvez essa confusão que o próprio FTC tem feito em relação a todas as vertentes do mercado não criem um caso muito forte e criem mais, na verdade, confusão na cabeça do juiz ali. Uhum. E que isso não seja necessariamente impedido, né? Eu acho que não tá tão ameaçado de ficar fora, não, sabe? Apesar de ter esses e-mails muito claros, assim, tem vários outros argumentos rolando ao mesmo tempo. Eu acho que vai, sei lá, eu acho que ainda tem uma chance bem boa de passar, assim, sabe? Não acho que tá ameaçadão, assim, não. Não. Mas de qualquer forma, a gente vai... A gente tá não exatamente nos finalmente, mas essa audiência ela vai até o fim dessa semana, né? Muito bem, falamos aí sobre diversos assuntos aí, é isso. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. Não tem Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.